Gustavo Ribeiro, cidadão honorário, filho de Rui, que é filho de Mário, primogênito de Giselda, neto de Joaquim e Juraci, que em vida não conheci, e minha avó Ercília, pai de Antônio e Camilo, minha família, padrinho de Evelyn e Estela, filha de Manuela e Speedflix. A vida é bela, mas nem sempre tá nos trinks. Afilhado de Valdir e Giovanice, é tudo que importa, eu sempre disse. Tia Leia, tia Ana e tio Gil, meu mundo aqui só no Brasil. Amados primos Fabíola e Miguel, meu outro dindo no céu. Visualizo todos juntos na tela, Luiz Antônio, Nandinho e Isabela. Savinho, Ciane e Suyan, tio Holanda, beijo, te vejo amanhã. Tio Edson e tio Djalma, eu sei que já guarda suas almas. Que nem meu amigo DJ Primo, de quem eu lembro nesse manuscrito que depois eu imprimo. Passo a paz e o amor na mensagem, os motivos pelos quais eu rimo. Família, amigos, saúde, isso é o ouro. Bola de gude, black, moleque, era o apavoro. Pipa no ar, futebol de botão, prancha no mar, skate no chão. Gol do meu time, o morteiro e o estouro. Tímido e calado, sempre com o gibi do lado. O magro e o míope, dois bagunceiros natos, os irmãos Gustavo e Felipe. Criados em Niterói, as férias em Cabo Frio, onde Vitor Ribas é herói. Arraial do Cabo e Búzios, trombei Brigitte Bardot. Quem diria depois nos estúdios, inspirado e inspirador. No reggae com Burning Spear, literatura, Shakespeare. Ditadura militar, Paulo Francis e o Bardo. De 64 a 85 foi a farda e o fardo. Vi meu povo votar em Tancredo, porém foi esse Sarney que tomou posse. Criado no catolicismo, mas o sangue diz Oxalá nos proteja na paz de Oxóssi. Quem não aguenta bebe água, e eu vou sem mágoa. Escrevendo o céu na terra, largo o dedo nas canções de guerra. Venho da cidade de Speed, DJ Castro, Quinto Andar, Marechal e de Leve. Então vou ser breve. Sou Nova Orleans depois do Katrina. Um abraço São Gonçalo, Big Tiger, MC Funkeiro direto do Catarina. Feliz em pôr minha cidade no mapa, muito feliz me senti no melhor tempo da Lapa. Tenho alguns esqueletos no armário, a luta é contínua, continua e não tem páreo. A laje da minha avó é o meu Monte Sinai, linguagem pro surdo mudos, mando versos nos sinais. Paz.